Não jazz o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. El hombre, estranha é a coragem que me dás, estrela antiga. Brilha sozinha na aurora, para a qual nada representas. Thank you. rua solitária. Acabaram as aulas. Está demasiado calor para passear. Mas elas passeiam em ligeiras vestes pelas ruas para matar o tempo. Cresceram muito. Na mão direita levam chamas cor-de-rosa. De branco, dos pés à cabeça, olhando furtivamente ao passar, de amarelo, roupas soltas, cinto e meias pretas, tocando as ávidas bocas com açúcar rosado num pauzinho, como um cravo que cada uma leva na mão, sobem a rua solitária. Thank you. Nantucket. Flores na janela, roxo claro e amarelas, alteradas por cortinas brancas, cheiro a limpo, sol do entardecer, na bandeja de vidro, um jarro de vidro, o copo, voltado para baixo, e junto ao copo, uma chave, e o branco leito imaculado. Flores à beira do mar. Quando sobre a nítida, florida orla da pastagem, o oceano invisível e salgado ergue a sua forma, chicória e margaridas atadas, soltas, quase não parecem flores, mas somente cor e movimento, ou talvez a forma, do desassossego, enquanto, fechada em círculo, o mar se move tranquilamente, como uma planta sobre o caule. A acácia em flor. Por entre verdes, duros, velhos, claros, quebrados, ramos, outro branco, doce maio vem.